que acertou nosso viver e até me arrisquei. Não sei por que me aprove assim nosso sentimento. Como é seu nome? Como é seu nome? Como é seu nome? Agradecendo a presença aí do Kiss Rock Tribe, diretamente da Turquia, tocando um instrumento microtonal aqui, fazendo um duelo aqui de um instrumento microtonal da Turquia com o Cine Calmon aqui de Cachoeira, São Félix, Bahia. Um grande compositor de reggae aqui do país. Hello, ele mandou um hello aí, Cine, pra você. Diretamente da Turquia aí, velho. Salve, salve, saravá aqui, Rock Tribe. Grande prazer ter você aqui em Cachoeira. Bora. Salve, salve, salve, salve. Thank you. Thank you. Até nome, meu nome, minha gente, é pronunciado por, pela roça, conhecido como Zezé da Cocada. É Zezé da Cocada, meu nome. Começa a me arrumar, tô quitado, faloso, tô grandão. E o pico é lá que vai falar, tô online em qualquer situação. Já são 18 horas, eu tô no clima, vou botar minha beca e eu vou partir pra cima. Hoje é forró e eu tô suave, então a meta hoje é dar cheirinho à vontade. São ruas, bares e esquinas, bares e fumaças. Tô com meu bonde aqui na norte, eu me sinto em casa. Nós tá de casal, mó tempo nesse baile. Então me fala pra onde nós vai mais tarde. Todo dia o corre é sempre igual. Ainda bem que eu folgo amanhã. Vou com ela pro reggae ou pro bar. E não volto pra casa de manhã. Chego em casa, começo a me arrumar. Tô quitado, faloso, tô grandão. E o pico é lá que vai falar. Tô online em qualquer situação. Vivo vagando de nave pela realidade. Desvio de destroços que tiram sagacidade. Me bota no canal que é sessão da tarde. Interromper o canal pra fazer mais arte. Então dá tua pincelada, faz tua parte. Esse jogo é nosso até encher o memory card. Se a vida é um desenho, com certeza eu sou parte. O corre eu nem vou, que é só piscininha. Todo dia o corre é sempre igual. Ainda bem que eu folgo amanhã. Vou com ela pro reggae ou pro bar. E não volto pra casa de manhã. Chego em casa, começo a me arrumar. Tô quitado, faloso, tô grandão. E o pico é lá que vai falar. Tô online em qualquer situação. Thank you.